A alma é diferente. À entrada para o convento é atribuído um código de conduta e somos presenteados com champanhe e presunto. Num ambiente acolhedor e com o som de música veneziana, dezenas de pessoas esperam com curiosidade pelo início da peça, mas na realidade já estamos dentro dela. Muito bem-vindos à festa de aniversário de Alma Mahler. Ela está lá dentro à vossa espera, dentro da capela. Sejam muito bem-vindos. Façam favor de desligar os vossos telemóveis. Somos convidados de gala para as 124 primaveras de Alma Mahler, a senhora que se relacionou intimamente com alguns dos génios do século XX, na maioria judeus, que fugiu para a França e se refugiou em Portugal, como conta o ator da peça, Nuno Melo. O público é o convidado para a festa de aniversário da Alma, o seu 124º aniversário. Eu sou, além de outros, sou o Max Burkhard, Dr. Frankel e o Aristides Sousa Mendes. Que acolheu a Alma cá em Portugal? Acolheu, não passou-lhe um visto de trânsito para Lisboa quando ela tentou fugir do regime nazi com o marido da altura, que era o poeta Franz Werfel, que era judeu, e foi por intermédio de um visto de trânsito para Lisboa do Aristides Sousa Mendes que ela conseguiu chegar a Lisboa e fugir do regime nazi, que perseguia o marido. Entramos na capela, que nos dá a sensação de estarmos numa festa luxuosa do início do século. Os atores começam agora a destacar-se o público e numa varanda surge Simone de Oliveira, que é Alma. Três almas fogem por portas diferentes e os três maridos que Alma Mahler teve correm atrás das atrizes que representam a austríaca nas diversas etapas da vida. A peça ganha uma dimensão de viagem e aventura. Estamos dentro do polidrama e há que escolher e seguir as personagens. Ao entrar num quarto, Alma e o marido, Gustav Mahler, discutem. Ela é francês, ele é inglês. Num cenário do início do século, as pessoas são a câmara, porque podem estar mesmo ao lado do ator que discute exaltado. O espectador está integrado no cenário e assim envolvido na história de forma diferente de um teatro. Mas de seguida, as duas personagens separam-se e a história volta a dividir-se repentinamente noutras cenas e ambientes. Eu já é a segunda vez que venho, portanto agora estou a tentar seguir aqueles que eu não tinha seguido a outra vez. E já tem uma visão completa? Ainda não, mas hoje vou tentar saber um pouco mais. Não sei se venho outra vez, porque talvez não possa, mas pelo menos hoje já vou ficar com uma visão mais completa do espetáculo. Esta senhora é uma das pessoas que repetiu a viagem teatral, mas está ainda longe das 73 vezes que outro fã já viu a peça. A história continua, de forma fragmentada, numa cena na rua em que Alma e o poeta Franz Werfel fogem aos nazis, ou no funeral de outro dos maridos de Alma, que antecede o jantar. Nesta viagem teatral, assistimos uma cena no terraço do convento, com uma vista noturna deslumbrante sobre Lisboa. Noutra cena, um raio aéreo obriga espectadores e atores, todos juntos em interação, a brigarem-se num bunker. Esta viagem por fragmentos da vida de Alma Mahler Werfel fica por aqui. Outra visita significa outra perspectiva totalmente diferente, conforme as escolhas que se tomem. As pessoas de várias nacionalidades que assistiram a este polidrama consideram Alma em Lisboa buitengewoon, extraordinary, different. Unbelievable, unlike anything I've ever seen. Viagem. Fantástica vorstellung, fantásticas erlebnis. Alma em Lisboa é uma aventura teatral diferente. O observador é um viajante ativo que dança em sintonia com os atores. Meus gloriosos cavaleiros, a minha vida foi abençoada.